Abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 26. Esta ministração está sendo gravada. Isso, Luiz. Ela faz parte de uma coleção ou de uma série em que eu estou falando sobre oração, jejum e adoração. E durante a semana você vai poder ouvi-la e eu quero incentivar você a compartilhar o link do site da igreja onde estão essas ministrações. Até quarta-feira estará disponibilizada essa ministração também sobre oração, jejum e adoração. O capítulo 26 de Isaías, no verso 12, diz assim: Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras, tu as fazes por nós. Tem alguém aqui que já experimentou, às vezes uma única vez na vida, ansiedade? Tem alguém aqui? Tem alguém? Com certeza, experimentar ansiedade faz parte da vida de todos nós. O que não faz é a habilidade de identificar atitudes, reações, ações que são fruto de ansiedade. Inúmeras vezes eu começo o dia ou em algum momento do dia que eu estou agindo ou reagindo de alguma forma que não deveria, o Espírito Santo vem e diz: isso é fruto de ansiedade. E sempre que o Espírito Santo vem falar isso comigo, cessa na hora. Não só a preocupação com aquele motivo, mas, sobretudo, as atitudes, as reações, os sentimentos em relação àquele fato. Ainda que o fato não mude em nada. Um problema, uma questão, uma atividade, algo que eu tenho que fazer, e aí você fica ansioso, fica angustiado. Quando o Espírito Santo vem e mostra assim: presta atenção, isso que você está sentindo, isso que você está pensando, isso que você está tentando, é só fruto de ansiedade. Descansa, entrega, aquieta. Quando o Senhor faz isso, vai embora o sentimento, a angústia, a preocupação, às vezes é o nervosismo, às vezes é realmente a palpitação do coração, aquela coisa que transtorna, que impede o dia de ser bom, ou que nos impede de fazer outras coisas, porque o texto é claro: concede-nos paz, Senhor, porque todas as nossas obras, quem as faz por nós é o Senhor. Mais importante do que eu pregar isso para você, mais importante que eu estudar isso para mim, é nós encarnarmos, adotarmos um conhecimento de sabedoria que nos leva a identificar em nós mesmos qualquer ansiedade, qualquer preocupação, qualquer angústia que é fruto de tentar fazer o que não somos nós que temos que fazer, é o Senhor. Ah, mas pastor, tem coisa que sou eu que tenho que fazer, porque se eu não fizer, você não sabe o marido que eu tenho. Ele é uma pamonha. Tem muita gente assim. Isso é fruto de ansiedade. Essa ansiedade, ela vai escorrer por vários canais. Para alguns, é o canal do nervosismo. Não o nervosismo de ficar constrangido ou com vergonha ou tímido, mas o nervosismo de ficar gritando, de ficar... A ansiedade, ela tem que extravasar, ela tem que correr por algum canal. Outros, é ficar calado e desenvolver uma úlcera no estômago. Outros, é desânimo. Quero não, quer sair não, quer sair. Vão sair, quer sair não, quer ficar em casa, quer ficar... Não quer ver ninguém, quer ver ninguém. Não sei se vocês já ouviram essa frase, não quer ver ninguém. Porque diante de tanta coisa que eu tinha que fazer, estou ansioso, eu não consigo fazer, eu não consigo, então eu decido não fazer nada. E o texto vem e diz assim, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras, tu as fazes por nós. E por fim, alguém pode dizer, mas pastor, não é assim não. Tem coisas que Deus faz, mas tem coisas que somos nós que fazemos. Sim, as que Deus deixa para a gente fazer, Ele deixa depois de ter feito as dEle. Aquilo que eu e você temos que fazer, que somos nós que tiramos o pijama, que tomamos um banho, que colocamos a roupa, que saímos, que vamos a tal lugar, que realizamos aquilo que às vezes a gente nem queria, mas aquilo que a gente vai fazer em paz e de forma leve, porque Deus pôde conduzir a nossa vida, pôde realizar a agenda do nosso dia, nós descansamos nele e nós entramos em paz. Mas essa é uma decisão que só você, só eu posso tomar por mim mesmo. Só você pode tomar por você mesmo. Começa a experimentar nesta semana. As mesmas aflições, as mesmas angústias, os mesmos sentimentos. Muitas vezes eles já vêm com uma sobrecarga de desânimo. Ai, Deus. Já deu 6 horas? Ele chega, bate o ponto, 8 da manhã, e já diz assim, falta quantos minutos para 6 horas? Ansiedade de ter que vencer um dia chato, difícil. Senhor, eu quero paz. E eu quero exercitar que eu vou viver esse dia que está como uma página branca, guiado por teu Espírito, e que o Senhor vai realizar as coisas em meu favor, e que aquilo que eu vou fazer graciosamente. E aquilo que eu não tenho como adiantar, resolver, já fazer, eu vou colocar nessa conta da ansiedade e eu vou entregar no teu altar. Você tem algum assunto que nessa semana você pode aplicar isso? Levante a mão. Você tem algum assunto que você pode aplicar isso? Amém. Senhor, nós queremos aplicar isso. E nós queremos ver o fruto disso. E nós queremos viver os benefícios desta paz. Desta paz. O versículo 13 diz assim, ó Senhor Deus nosso, outros senhores tem tido domínio sobre nós, mas graças a ti, somente a ti, é que louvamos o teu nome. Essa é uma declaração muito séria. Eu não sei se você faria. Ó Senhor Deus nosso, já outros senhores têm tido domínio sobre nós. Como assim? Será que eu consigo identificar minha ansiedade? Será que eu consigo identificar que eu sou guiado por outros senhores? Quais senhores, Deus, por favor, Espírito Santo, por favor, quais senhores me dominam? Eu quero saber, Senhor, no meu automatismo diário, eu nem percebo, eu nem vejo, e eu vou agindo e reagindo, e de repente tem outros senhores me dominando. Porque está escrito na tua palavra que é graças a ti, somente por tua causa, é que eu vou louvar o teu nome. Então, tudo aquilo que eu consegui no meu dia, tudo aquilo que eu consegui na minha semana, ou tudo aquilo que eu nem consegui, não vai me levar a louvar a Deus, a não ser que eu reconheça que eu tenho tido outros domínios sobre mim. E Deus, eu venho à tua presença para colocar esses domínios. Eu não estou percebendo, mas eu sou assim, eu ajo assim, eu reajo assim, eu quero isso, eu quero aquilo, eu corro atrás disso, eu corro atrás daquilo, eu faço isso na minha semana, eu não faço isso na minha semana. Deus, tudo diz respeito a quem domina, quem governa a minha vida. E como Isaías escreve, outros senhores têm tido domínio sobre nós. Mas só o Senhor é digno. Só o Senhor é digno de ser louvado, adorado. Eu e você precisamos colocar diante do Senhor o convencimento do pecado e do perdão pelo sangue de Jesus. Essa é a maior atividade cristã evangélica que eu e você podemos praticar. Nesta semana, Senhor, eu quero colocar em prática, parar para buscar do Teu Espírito Santo, porque é o ministério do Teu Espírito Santo ser convencido dos meus pecados, do que me domina, da minha ansiedade, do que eu quero, do que eu desejo, do que tem que ser do meu jeito, e buscar o perdão pelo sangue de Jesus. Mas é uma atividade que a gente pratica pouco, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos orar, agradecer por esse pão, agradecer por essa coisa, pedir ao Senhor com perdão dos nossos pecados. Amém. Eu lembro do pastor reverendo Antônio Elias, que ele contou sobre isso, que ele estava numa determinada igreja, e à noite o irmão orou, então com perdão da multidão dos nossos pecados. Ele falou assim, gente, não deve ter sido fácil o dia desse irmão. Ele terminou o dia pedindo perdão pela multidão dos pecados. No dia seguinte, eles acordaram e tinham café da manhã, e de novo foi o mesmo irmão que orou, Senhor, nós queremos agradecer pelo café da manhã, manter o dia você com o perdão da multidão dos nossos pecados. E aí o reverendo Antônio Elias disse assim, que ele tomou um susto muito grande, ele falou assim, de ontem à noite para agora foi outra multidão de pecados, como é que deve ter sido a noite desse irmão? Porque eu vi que ele pediu perdão mesmo a Deus ontem pela multidão de pecados, e agora de manhã já tem outra multidão de pecados. É claro, irmãos, que o reverendo Antônio Elias não estava criticando aquela pessoa, não estava sendo legalista. A gente sabe que quando alguém está dizendo, me perdoa pela multidão dos meus pecados, a pessoa está dizendo, não é porque ela realmente cometeu uma multidão de pecados pela noite afora, é porque talvez na maioria das vezes esteja dizendo sem pensar, no automático. Senhor, eu tenho em mim uma natureza pecaminosa, minha natureza carnal permanece em mim, e ela é irreconciliável. Guarde bem isso, a vida cristã não melhora nossa natureza carnal, a vida cristã não nos torna melhores, mais santos, mais corretos, mais justos na nossa natureza carnal. A nossa natureza carnal vai terminar o último suspiro de vida tão podre quanto no dia em que éramos um bebê recém-nascido. Não tem conserto para a nossa natureza carnal. Não se decepcione com você mesmo. Não crie expectativas a seu respeito. A nossa natureza carnal ela nos acompanha, como Paulo diz, como um corpo de morte, até o último suspiro. Quando eu e você dermos o último suspiro, então essa natureza carnal não existirá mais. Mas enquanto estamos vivos, nós somos o que somos. E é melhor encarar o que nós somos. E identificar o que nós somos, como somos, e nos apropriarmos do sangue de Jesus Cristo. Senhor, eu confesso, diante do Senhor, se for necessário, diante de alguém, eu confesso. E eu quero me lavar pelo sangue do Cordeiro. Agora não é só, eu sou assim mesmo. O pastor até disse que a gente é assim mesmo. Não, Senhor. Eu quero fortalecer o ser espiritual que eu me tornei quando nasci de novo. Porque o que nasceu de novo não foi a minha natureza carnal. A minha natureza carnal morreu e nasceu de novo. Não. O que nasceu de novo foi o meu ser espiritual. Esse nasceu de novo. E quem não recebe a Jesus como Senhor e Salvador, não nasceu de novo. É só uma natureza carnal. Só pode ser guiado pelas emoções. Senhor, eu quero fortalecer o ser espiritual que agora eu sou em Cristo Jesus. Porque se eu fortalecer esse ser espiritual, é Ele quem vai dizer para a minha carne, vá para a cruz. Você está doidinha para cair no pecado, pois eu te ponho na cruz, no nome do Senhor Jesus. Sentimento, pensamento, ansiedade, angústia, domínios que venham sutilmente sobre mim, eu os venço no poder do nome de Jesus Cristo, porque eu sou uma nova criatura, eu nasci de novo, sou templo do Espírito Santo, eu sou de Deus, eu faço parte, eu sou membro do corpo de Cristo, e eu me levanto na autoridade do nome de Jesus e eu digo, carne, vai para a cruz, você não vai fazer o que você está querendo. Você queria gritar, não é sócio. Você queria pecar, não é sócio. Você queria ficar dormindo, não é sócio. Você queria chutar o balde, não é sócio. Não vai, porque em nome de Jesus você vai para a cruz e o Espírito Santo vai conduzir minha vida, porque todas as minhas obras é Ele quem vai fazer. Essa é uma batalha. Essa é a verdadeira batalha espiritual que só eu e você podemos decidir tomar. O convencimento do pecado e o perdão pelo sangue do Cordeiro. Eu e você precisamos buscar isso. E todas as vezes que nós buscamos isso de verdade, Deus nos ouve e nos leva a um lugar. Nós precisamos buscar do Senhor a certeza da santidade e da beleza de Deus. O Senhor diz assim, sede santos, porque eu sou santo. Não é uma imposição, já que eu sou santo, sejam santos também. Não, é uma instrução. Vocês poderão ser santos, porque eu sou santo. Irmãos, é real. Nós temos aqui alguns irmãos que são bons nos exercícios físicos, na corrida, na academia. E se você, mesmo que não seja muito afeito a isso, você começar a se exercitar, você logo vai descobrir que o seu corpo começa a desejar coisas saudáveis. Exatamente. É o mesmo que acontece com o nosso ser espiritual quando nós nos aproximamos de Deus. Porque Ele é santo, nós começamos a desejar santidade. Eu quero estar mais com o Senhor, Deus. Porque quanto mais perto de Ti eu estiver, mais desejo de coisas santas eu vou ter. Quanto mais exercitando-me na Tua presença, mais desejo de ser santo. Porque se Tu és santo, se eu olho para o Senhor, se eu te vejo, se eu me aproximo de ti, me dá um desejo de jogar fora aquelas balas, aqueles bombons, aquelas coisas que só me atrapalham, aquela comida que só está me fazendo mal. Eu sei que depois de comer aquilo, eu vou ter taquicardia, minha pressão vai subir, ou então eu vou engordar. Eu não quero, mas eu não consigo, Deus. Porém, todas as vezes que eu começo a me exercitar, parece que flui, parece não, flui no meu corpo tantos hormônios, o processo, o metabolismo vai se mudando, vai se transformando de tal forma que eu já não quero mais aquela comida pesada, gordurosa. Da mesma forma, quanto mais perto de Deus, mais eu quero as coisas de Deus, mais eu quero a palavra, mais eu quero cultuar, mais eu quero adorar o Senhor, mais eu quero, porque se Deus é santo, quanto mais nos aproximamos dele, mais contemplamos sua beleza, sua santidade, sua glória, e mais nós desejamos ser como Deus é. Então, lutar contra a carne, irmão, é um projeto falido. Essa semana eu vou tentar. Essa semana eu vou tentar. Eu não vou pecar. Eu não vou pecar. Eu vou ficar... Eu vi 15 dias sem pecar. Não, eu não vou... Não adianta, irmão. Lutar contra a nossa carne é um projeto falido. Mas colocá-la na cruz é um projeto de quem tem mais força do que ela. E não sou eu ou você que colocamos a nossa carne na cruz, na força do nosso braço, mas o ser espiritual que somos, fortalecido em Cristo, porque vamos nos aproximando dele, vamos estando cada vez mais perto dele, vamos sendo influenciados, atraídos, inspirados, ensinados, conduzidos por ele. E então ele vai fazendo as nossas atividades, ele vai realizando as nossas obras, ele vai abrindo os caminhos, ele vai aplanando os caminhos e ele vai nos conduzindo a uma vida cada vez mais próximos dele, mais santos. Pare de tentar lutar para ser, para fazer, para acontecer, porque o único lugar que eu e você vamos chegar é a um nível de ansiedade sem tamanho. E essa ansiedade abre brechas para que alguns domínios venham sobre nós. Eu quero porque eu quero aquela roupa, eu quero porque eu quero aquelas férias, eu quero porque eu quero trocar de carro, eu quero porque eu quero fazer isso, eu quero porque eu quero que fulano faça isso, eu quero porque eu quero que aconteça isso. Não, eu quero jogar fora a minha ansiedade aos pés da cruz e eu quero ser conduzido pelo Senhor. É o que eu quero nesta semana. Ainda precisamos de uma convicção do descanso, do sustento e da provisão divinas para tudo. Qualquer que seja o seu desafio essa semana, Deus tem uma provisão. Qualquer que seja a sua preocupação, Deus tem a provisão. Qualquer que seja o seu desafio, Deus tem um caminho. E não é um paliativo, é o caminho, uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento, uma solução, algo definitivo, uma construção. Deus tem algo absoluto para esse assunto que está te perturbando aí hoje. Mas a nossa ansiedade não deixa Deus agir. Deixa eu tentar do meu jeito, deixa eu fazer do meu jeito. Senhor, eu sei que é melhor do jeito que eu estou fazendo. Senhor, não dá certo, do seu jeito não dá certo, Senhor. É isso que a gente diz a Deus todas as vezes que a gente mergulha na ansiedade. Mas, Senhor, eu quero descansar, eu quero andar em paz, porque é o Senhor quem realiza todas as minhas obras. Senhor, eu quero andar em paz, eu quero te reconhecer, porque apesar de outros senhores terem tido domínio sobre mim, eu vou parar para te adorar, para te louvar. Eu quero ter o convencimento do pecado e do perdão pelo sangue. Eu quero ter a certeza da santidade, eu quero contemplar a santidade de Deus, eu quero me aproximar da beleza de Deus e eu quero ter nessa semana convicção de que todo o descanso, todo o sustento, toda a provisão estão em Deus. Isso tem que ser literal. Ah, tá, o pastor pregou, até gostei demais da palavra do pastor, mas aqui, como é que eu vou fazer agora? Agora que tem que fazer? Não, Senhor, eu quero pôr em prática. Lançar fora toda a ansiedade. E eu quero me assentar no camarote e assistir o que o Senhor vai fazer. eu sei que eu terei que fazer alguma coisa, mas vai ser quando o Senhor der uma ordem, quando o Senhor me mostrar, porque eu não vou fazer aquilo que normalmente eu tenho feito mediante minha ansiedade. Irmãos, tem alguns assuntos que o Espírito Santo tem que me lembrar continuamente. Você está sabendo, Sóstenes, que apesar de você pregar o meu evangelho, apesar de você ser meu filho, apesar de você ser o meu servo, apesar de você ser líder, um pastor naquela igreja, você está dando atenção a fantasias? O dardo que veio de preocupação na sua mente é uma fantasia? A preocupação que o inimigo quer que você se envolva nela, a ansiedade, a angústia, ou a tristeza, ou o desânimo, ou o cansaço que o inimigo está querendo te mostrar, é fantasia, é irreal. Não, não é irreal, Senhor, eu estou aqui, eu tenho que resolver. Você não tem que resolver. A única coisa que você precisa é vir para a minha presença. Porque você vai entrar por um caminho que é o caminho novo e vivo do sangue do Cordeiro. Então você recebe perdão e convicção do sangue do Cordeiro. E você vai entrar por esse caminho na minha presença. A presença é o trono, é o lugar da glória. E você vai contemplar a minha santidade. E sereis santos porque eu sou santo. Sereis separados porque eu sou santo. Então você vai experimentar da minha presença, da alegria. E você vai descobrir que na minha presença há delícias, há provisão. Há abundância, há recursos, há tudo o que você precisa. Sobretudo, você terá a minha palavra. Faz, não faz, anda, não anda, avança, não avança, retrocede, entra aqui, entra ali, não faz. Qual que é a palavra que você precisa? Quando nós lemos em Gênesis, no capítulo 15, Deus promete um filho a Abraão. Abraão reclama com Deus: Deus, o Senhor prometeu um filho e eu ainda não tenho um filho, eu só tenho o meu servo Eliezer, ou Eliezer. E então Deus pede a ele uma oferenda. E Abraão, capítulo 15, ele levanta um altar, toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, e uma rola e um pombinho, toma esses animais e partindo-os no meio, lhes põe em ordem as metades de fronte umas às outras, só não partiu as aves. As aves de rapina desciam até o final do dia, porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina na terra alheia, eu vou te dar o filho que você quer. Ela será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos, mas também eu julgarei a gente, e quem tem que sujeitar se sujeitará, e sairão com grandes riquezas, e tu irás em paz para os teus pais, serás sepultado em ditosa velhice. E Deus recebeu a oferenda de Abraão. Naqueles dias, uma oferenda era um sacrifício feito com animais. E esse processo se encerrou em Jesus, o Cordeiro que foi imolado na cruz de uma vez por todas. Ninguém mais precisa imolar um animal. Só Satanás faz isso de uma forma terrível, nojenta, numa tentativa de simular fatos espirituais. Mas o Cordeiro foi imolado. E todas as vezes que eu e você estivemos preocupados, e Abraão não estava preocupado com uma tolice, Abraão estava ansioso, angustiado, porque Deus já havia dito: vou te dar um filho, filho. E não ter filho naquela época, muito mais do que hoje, era um opróbrio, era uma coisa terrível, vergonhoso, era o fim da vida. Eu não tenho nada para deixar para ninguém, e tudo que eu fiz, tudo que eu vivi nessa vida, eu não vou deixar para ninguém, eu não tenho filhos. Era a pior das maldições, não ter um filho. E Abraão foi para Deus, Deus prometeu a Abraão um filho, mas o filho não vinha. Imagina a ansiedade de Abraão. Não é a ansiedade pela conta de segunda-feira, era uma ansiedade muito maior do que qualquer uma minha ou sua nesse dia. E Abraão foi para diante de Deus e falou assim: como é que eu vou saber que essa promessa vai se cumprir? Como é que eu vou estancar a minha ansiedade, Deus? Ele falou assim: só tem uma coisa que você precisa fazer. vem para o meu altar e me oferece adoração, sacrifício. Abraão fez isso. Imolou os animais, apresentou o sacrifício a Deus. E tem um detalhe aqui que eu passaria mais uma ou duas horas ministrando sobre ele. Abraão teve que enxotar os abutres, as aves de rapina, porque em meio àquele sacrifício, no demorar de uma intervenção de Deus, as aves de rapina vieram para tentar comer os animais que estavam imolados. Lá no final do dia, já cansado de esperar, Deus vem e diz para você saber, descansar, eu vou te dar o que você precisa, eu vou te dar o que você quer, eu vou receber o altar de adoração, eu vou descer com fogo, eu vou acatar a sua oferenda. Deus estava ensinando como ele procede. Todas as vezes que eu e você estivermos ansiosos para qualquer coisa, só tem um caminho: vai para diante do Senhor, lança aos pés dele toda a ansiedade, sabendo que ele tem cuidado de nós. Tenha convicção do sangue que nos purifica de todo pecado. Tenha convicção da paz que só se encontra nele. Tenha convicção de que ele é santo, então quanto mais perto dele, mais eu consigo ser como ele. E adore-o. Mas como que adora? Não precisa aprender. Põe diante dele. Eu tenho ansiedade como de Abraão. Não é de filho, mas é como se fosse filho. Eu só queria trocar de carro. Eu só queria pagar a conta de segunda-feira. Eu só queria mudar isso, aquilo, outro. Eu só queria algumas coisinhas, Deus. Não é a mesma ansiedade. E quem sabe nessa manhã é alguém que tem a ansiedade igual a de Abraão. Eu quero ter um filho. Então, Abraão, venha me adorar. Não vem me adorar para ver se vai acontecer. Vem me adorar porque tem convicção de que o caminho pelo sangue do Cordeiro nos limpa de todo o pecado. Que toda a provisão de Deus já nos foi dada. Que a sua beleza e a sua santidade, elas irradiam em nós mais prazer, mais desejo de nos distanciarmos das coisas que são lixo, das coisas que não prestam, e mais vontade de sermos como ele é. Então, Senhor, eu estou entendendo por que é que eu sou chamado para adorar. Não é porque é o pastor Soares que vai cantar as músicas mais lentas e mais de adoração, né? Porque ele é adorador, não é? Ele não é adorador? É, ele é adorador. Tem outros que não são, mas ele é um adorador. Ah, certamente. Então ele vai dirigir o louvor, então vai ser um tempo de adoração. Não, não, nada disso. Deus chama a mim e a você para adorá-lo. E somos adoradores não é porque nós cantamos músicas que são tarjadas como de adoração. Somos adoradores porque nós temos ansiedades. Somos adoradores porque nós sabemos que existem outros domínios que querem se impor sobre nós. Somos adoradores porque sabemos que a nossa natureza carnal é safada, ela é terrível, ela não tem caráter, ela é perturbadora, ela é maligna e ela vai nos convencer, ela vai nos trair, ela vai nos encantar. Então eu preciso ser forte para colocá-la na cruz. E a única forma de eu fortalecer o meu espírito é me tornando cada dia mais semelhante a Deus. E a única forma de eu me tornar cada dia mais semelhante, mais santo como ele é me aproximando dele. Então eu entro pelo novo e vivo caminho, o sangue do Cordeiro, em meio às ansiedades e às angústias como essa de Abraão. E digo ao Senhor, não interessa mais nada, eu vou sacrificar, eu vou te adorar. E se você não se lembra, a palavra sacrifício e adoração, na sua origem, é a mesma palavra. Nessa manhã eu quero incentivar, desafiar você a colocar diante de Deus um alvo de adoração para esta semana. Feche os teus olhos. Declare ao Senhor: Senhor, eu tenho muitas ansiedades. Ou de repente você vai declarar: não, Senhor, eu não tenho nenhuma. E talvez eu não esteja debaixo de nenhuma ansiedade, porque eu tenho toda a provisão material que eu achei que tinha que ter nesses dias. Mas em meio a qualquer desafio, minha alma vai se levantar ansiosa. E eu não quero apenas não ser ansioso. Eu não quero ter outros domínios sobre mim. Eu quero experimentar que as minhas obras, o Senhor as faz. Eu quero experimentar que quanto mais me fortaleço na Tua presença, mais eu tenho força para colocar essa minha carne sem caráter, sem santidade, essa carne maligna, pecaminosa na cruz. É por isso que eu vou para diante de Ti, eu quero Te adorar, Senhor. Tenha os seus olhos fechados. Fale com Ele. Te adorarei, Te adorarei, e em todo tempo prostrado Te darei. Continue com seus olhos fechados, diga: Senhor, eu quero sair desse lugar decidido a uma experiência nesta semana. Será necessário orar um pouco mais, será necessário desligar alguns atrativos, alguns entretenimentos, algumas ocupações desta semana, mas eu decido nesta semana lançar aos Teus pés algumas das minhas ansiedades, identificá-las e colocá-las no Teu altar. Eu decido identificar alguns domínios que exercem tanta força sobre minha alma, sobre minha mente, sobre o meu corpo. Eu decido colocá-los aos Teus pés. Eu decido experimentar que o Senhor vai intervir em tudo que eu tenho a fazer, na minha agenda, no meu dia a dia, em qualquer preocupação, e eu vou Te adorar. E eu tomo como referência a história de Abraão: Senhor, eu não vou Te adorar porque o Senhor me deu um filho, porque o Senhor resolveu o que eu precisava. Eu vou Te adorar porque eu depositei no Teu altar as minhas ansiedades, os meus domínios. E eu vou descansar no Senhor, convicto de quanto mais perto de Ti, mais santo o Senhor me faz. Eu quero isso, Senhor. Ponha diante dEle o assunto, a questão. Põe diante dEle as suas atitudes, as suas reações. Você tem que ir, você tem que correr, você não pode deixar, você não pode passar. Você abre mão de algumas coisas importantes de família, você abre mão de algumas coisas importantes com Deus, porque você tem que fazer, é ocupado, o tempo apertado, as coisas... Não, mas eu vou pôr minha ansiedade diante do Senhor e eu vou experimentar Ele fazer infinitamente mais, infinitamente melhor do que eu. E eu vou adorá-Lo. E Ele vai se manifestar. Cante mais uma vez: Te adorarei, Te adorarei, e em todo tempo prostrado Te darei louvor. Coloque-se de pé. Cante para Ele: Te exaltarei, Te exaltarei acima de tudo, de todos Te elevarei. Teus juízos são eternos, ó Senhor, majestoso, grandioso, Rei dos reis, tu és perfeito, soberano, Jeová. Toda glória a ti pertence, Emmanuel. Se você tem um motivo de ansiedade, de angústia, ou quem sabe identificando algum domínio que não é o Senhor sobre a sua vida, e você quer colocá-lo no altar do Senhor, saia do seu lugar e venha à frente, num ato de fé, num ato de simplicidade, de singeleza de coração, dizendo: Senhor, eu estou indo à frente para declarar publicamente que eu ponho diante do Senhor esses motivos de ansiedade, de angústia, de tristeza, de depressão, quem sabe de nervosismo, de briga, de atritos. E eu quero uma mudança nesta semana, na minha vida, nestas questões. E antes que elas aconteçam, que antes que as respostas do Senhor venham, eu vou parar descansadamente e te adorar. Ainda que eu tenha que afugentar as aves de rapina que intentam roubar o que eu recebo nesta manhã, eu vou permanecer firme no altar do Senhor, eu vou te adorar, eu vou te buscar, e eu vou ver os sinais, os pequenos e os grandes, eu vou ver todos eles, os sinais da intervenção do Senhor, porque eu vou ser santo, uma vez que tu és santo, eu vou ser soberano, descansado, adorador, porque eu estou na tua presença, a presença do soberano. Te adorarei, te adorarei, e em todo tempo prostrado te darei louvor. Adorar não é só cantar. Mas todas as vezes que nós queremos adorar, nós podemos usar a música para adorar. A adoração, na verdade, não é a música, mas é a entrega. É a entrega incondicional. É a entrega plena na confiança de quem Ele é. A dependência. Todas as nossas obras, Tu as fazes, Senhor. Decida adorar o Senhor em alguns momentos do seu dia, nesta semana. Se for necessário, jejue para isso. Tenha mais tempo de oração. Terça-feira eu estarei aqui para orar com quem vier. Venha orar terça-feira. Venha adorar o Senhor terça-feira. Haverá correria, haverá agenda acumulada, haverá cansaço. Ah, sempre vai ter, sempre vai ter. Mas eu irei adorar o Senhor, eu irei cultuar o Senhor. E eu quero ver as mudanças dos moveres de Deus em todos os meus assuntos. Porque as minhas obras, Ele as faz. E eu não quero outros domínios sobre mim. E eu não quero ansiedade sobre mim. E eu descobri o segredo, a chave, o caminho, a porta de adorar ao Senhor. Te exaltarei. Te exaltarei acima de tudo, de todos te elevarei. Teus juízos são eternos, ó Senhor. Majestoso, grandioso, Rei dos reis, tu és perfeito, soberano, Jeová. Toda glória a ti pertence, Emmanuel. Fale com ele. Anuncie com a sua voz, em voz alta, a decisão desta semana. Eu não sairei na ansiedade. Eu não vou correr como tenho corrido, sem nem perceber que muitas vezes é atrás do vento. Eu vou aquietar o coração e eu vou priorizar as coisas do teu reino. Eu vou andar na tua presença. Eu vou entrar diante de ti em adoração, lavado pelo sangue do Cordeiro. E eu vou experimentar ser mais santo como tu és santo. Ser mais puro como tu és puro. Ser mais descansado como tu és descansado. Eu quero isso para a minha vida, Senhor. Eu vou colher os frutos. Eu vou dar testemunha dos frutos desta verdade absoluta do teu reino. Como malere. Aleluia, Senhor. Ore por alguém ao seu lado. Uma irmã com outro irmão, um irmão com outro irmão. De preferência que não seja o seu cônjuge. Ore por alguém perto de você. Ore por ele, ore por ela. Libere a voz, a palavra de autoridade. Libere a palavra de unção, de graça sobre a vida dele, sobre a vida dela. Profetize, Senhor, será na vida do meu irmão uma semana de vitória. O teu Espírito lembrará o meu irmão, a minha irmã, da palavra, do caminho, da chave, da estratégia do teu reino. E nós te adoraremos, Senhor, com ceder ou sem ceder, com música ou sem música. Lá no culto, terça-feira, ou em casa, ou no trabalho, na rua, em qualquer lugar, eu vou liberar tempo na minha agenda para adorar o Senhor, lançando aos pés dele toda a ansiedade. Será uma semana diferente, será uma semana de bênção. Eu vou jejuar um dia, eu vou ler mais a palavra do Senhor. Eu vou me aproximar mais dele. E ele se manifestará. Para a glória de Deus Pai. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Mais de Deus, mais da presença gloriosa do Senhor, mais do mover do Espírito Santo nos tocando, em casa, no trabalho, na rua, em qualquer lugar, mais de Deus sobre nós, mais do Senhor, numa semana de vitória, de graça, mais parecidos com Ele, mais santos, mais separados para o seu reino. Algum aviso, Marcos? Algum aviso? Como uma beleza.